seja marido ou fraudador, eu taco a mão se checo alguém nem vende nhenhenhen, porque não tem. Eu não dou colher de chá, sou bem feminina, gosto de viver, mas aqui no meu quintal não leve a mal, não tem vaselina se me aborrecer, mato a cobra e mostro o pau. Autoridade pra me impor respeito no pedaço, ou tem muito peito ou vai pro espaço. A lei é dura e me garante na jurisdição, seja marido ou fraudador, eu taco a mão se checo alguém nem vende nhenhenhen, porque não tem. Eu não dou colher de chá, sou bem feminina, gosto de viver, mas aqui no meu quintal não leve a mal, não tem vaselina se me aborrecer, mato a cobra e mostro o pau. Sou uma dama, uma lady muito chique, e se vejo homem bonito também posso dar chilique, mas não aturo malandro, sabe com quem tá falando, cabrão. Eu viro fera com pilantra, rasta cuera, passa régua, abre inquérito sem dar refresco. Respeito no pedaço, ou tem muito peito ou vai pro espaço.